confirmo para o controle. Aguarde. Prezado São Paulo, 360, pesulo 10, bridge a pesulo 16. Decola 10, direita, saída da El Leda, pós Leda voa direto Motiva. Controle 198, transponder 5525. This is 2, about at 501 to 109.8. 109.8, por causa, 02, 08, obrigado. Correto, reporte pronto. 4206 para o táxi, 99 a bordo, autonomia 3 horas e 30, alterando a Maceió. 99 no POB, via Índia, passo para a torre, 1895. Via Índia, lá 1895, obrigado, boa tarde, boa noite. Alô. Calma, boa noite, aporta o Alzeiro Tutu, vídeo. Aporta o Alzeiro Tutu, ainda contacto com 4, planta, level 390, pouco de parte, chance de patrão. Clã Hotel 390, Puka de Parque, Portugal 0, Dudu. 150 graus, 109. Ciente, gol, o nono, 66, livre de pouso. Galeão 360, Fuso Luno 0, rota do plano. Decola da 10, curva direita da El, Leda Motiva. 119.8, 5505, Xané 6201, reportarei pronto, gate número 4. Tá pronto pro push? Negativo, reportarei pronto. Apenas confirmando, o código é 5505. Correto, reporte pronto. Reportarei 6201. 5178, Juliette, porta 1. Juliette, porta 1, 5178. Torre Salvador, boa noite, Azul 4206. Ponto esquerdo no zero, pronto. Gente Azul, aguarde pouso 737, segura final, após a Lima. Afirmativo, após o pouso 09 na final, visual com a mesma, alinhar e manter na 1-0, Azul 4-2-0-3. Autorizado a final do procedimento LS aqui, 710, você para 2 no pé, reporte estabilizado. 2233. Retoma a navegação Pro de Duna, desce para 3 no pé. Altimetro com 0 no pé. Ok, da presente Duna, descida 3000 pés, 1017, passarei 22. Gostaria do 2233, nessa Pro de Duna, está autorizado a LS? Afirmativo, desça para 2000 pés e LS tem pistão na 0, reporte estabilizado. Descida 2000, vai reportar estabilizado, 2233. Livramento, SAM 3629, ponte 03. Autorizada, Portaxi. Reportarei, 3629. 206, decolagem autorizada, 160 com 10. Autorizada a decolagem, dá 0, azul 4206. 3, chame torre, 1895. Salvador, Xanarme 143, estabilidade elétrica. 3, continue aproximação pista 10, vento 160 graus, 089. Rock Garden, na 4206 vai chamar o controle, boa noite. Boa noite. Passaria do 2233 está estabilizado em ILS. Passaria do 2233, torre na noite, 18895. 2233. Controle, boa noite, azul 4206. Azul 4206, subir mantém nível 350, saída NK, 1 alfa, vigilância. 350, direto, azul 4206. Assista a porta Alzeira, doutor. 6201, posição 4, puxa da cancelamento. Home, center 125, decimal 45. Enable 126, decimal 85. 126, decimal 85, Portugal 022. Licença, Steve, to Juliette, gol com 966. 966, prossiga portão 9. Portão 9, com 966. Índia Alfa, ponto para a torre, 1895, bom voo. Índia Alfa, 201, após o São Livrar, cauda autorizada, em certo. Emissão 59, direita 1219. Pronto, cópia. Autorizado. Guarulhos, 340, via Pesolo 10, bridge a Pesolo no meia. Decola da 10, curva direita. Saída da El, Leda, após Leda, vou direto Mótiva. Controle 198. E o transponder 5543. Se parece que está a chegada bom, se reporte no ideal de sentido. Salvador Guarulhos, decola da 10, curva à direita, Israel, Leda, Mótima, Apesolo 10, Lídia, Apesolo no meia, Bravo Apesolo, 13, ponto, aciona 543, controle de software aeropolitana, 198, 3290. Correto, 198, reporte pronto. Obrigado, vamos lá. Motor de escola, Xanami 143, Israel. 143, Alfa, mantém a Juliette. Alfa, mantém a Juliette, 143. Salvador, boa noite. Da 3629, próximo. Ponto de espera da 104. 3629, a linha mantém pista 10. A linha mantém 10. Da pista, passageiro. Passarei da 01, direito 219. Direito 219, passageiro. Por passageiro do 2233. Do Alfa Aquino, Pátio 3. Alfa Aquino, Pátio 3, passageiro 2233. Vento 3629, vento 150 graus, coluna 09. Decolagem da 10, da 3629. 2. Azul 4206, chame Recife, final 25, decimal 45, alternativa 12685. 2545, 265, obrigado, boa noite. Vai do cara Quarum. 6201, no Índia, 1895, passo para o avô. Índia 295. Linha 2904, 198. Mano. 198, vai chamar o T3629, bom trabalho. Não. Controle Salvador, boa noite. T3629 decolado da Eldera na sua escuta. Para tu. Oh, desculpa, senhor. Salvador, boa noite. T3629 da Eldera na sua escuta. T3629, submantém nível 360 na saída da Eldera. Ok, vigilância. 360, possibilidade de voar móvel, senhorita, por favor. Prezado, voa Leda, TAM 3629, abaixo guardando o seu concentro para voar. Obrigado, Leda Oceaner 6201.0. 301 autorizado ali aí decolar pista no 0, 150 graus, 109. E decola no pista no 0, 62. Salvador, Ouro Meba 5, informação aqui, juiz, centralização, vitória. Novo Lima, Tau Juliette, sem intenção de pouso, pistão no 7 ou no 0? No 7, senhorita, como está com o tempo bastante grave agora? Propõe então o cancelamento do bloco. A partir de qual momento? Gente, Lima da Juliette, regra de voo modificado ao 2107, desce em condições visuais para 1.506 na proa da rotatória. 1.500, o ideal para a rotatória seria 1.070. Então, Lima até o Juliette solicita, deseja apoio no solo. Pode chamar a vassoura, 6219? Channel 08, 119.8, por favor. 19.8, por favor. Olhe, Salvador. Vou Channel 6201, boa noite. O Channel 6201, sub, mantém nível 360, saída da Elf, João. 360, pode voar, Dael? Autorizado, Dael. Dael, autorizado, obrigado. Salvador, vou no meio assim. Então, pronto, trabalha com autorização. Fechar a matrícula? É o bolo 645. Horário do voo. Se tiver 45, Vitória, pronto, cópia? Tá pronto? Autorizado, Vitória, nível 360, 350. Decola 10, curva direita. Saída da Euleda. Controle 198. E seu transponder 55. 44. Autorizado para Vitória, nível 360, via Amplice 50. Decola da pista 10, com a direita, saída da El, pressão Meda. O controle opera 1295 e o transponde 5544. Eu vou no meio para 5. Só confirmando a saída da El Leda Bidev. Da El Leda Bidev, o vou no meio para 5. 9, chame Centro Recife no 3325, alternativa 1-3-3-95. Matilde, vai chamar, obrigado, bom trabalho, Felipe. 3629, até. Comandador, vou no 645 para o pushback e acionamento no portão 90. Autorizado, repórter táxi. Autorizado, quadrão táxi, vou no 645. Bruno 971, na senhora identificação, autorizado de chegada ponte, direita para 4.000 pés, altímetro 1017. Bruno 971, anda presente, autorizado pela ponte. Tem Matheus Juliette, reporte quando visual com campo. Será visual quando visual o Matheus Juliette? Sim, táxi de Apache, Índia, pode esperar a torre 1895. Valor. Autorizado, táxi de Apache, Índia, 1895 a torre, volume 45. 3-25, alternativa 1-3-3-9. 1-3-3-2-5, acelera 1-3-3-9-5 com Recife 6201. Telefonamento da 3-8-9-7, tá no 5-1 ao Whisky. Gol 5, vai aguardar um tráfego da Gol, pintura vara de passar calda, pode iniciar. Pode o colega da Vale que passa na retaguarda, está autorizado, não é? com a 17 Lima Hotel Juliette. Lima Hotel Juliette, desça para 1.500 pés, chame torre 118, decimal 95. 1.500, 18.95, muito obrigado, Lima Hotel Juliette. Torre Salvador, voo 945, boa noite, após o certo, só no zero. Lima Hotel Juliette. 645 autorizado, ingresso decolagem no 0, 50 graus, 10 nós. Autorizado, decolagem, fica no 0, voo 645. Tchau, Juliette, aposta na curta da 17, baixar atrasado. Passará na curta com o cheque de treino, hein, Matheus Juliette. BP-5591 na senhora identificação, voe Lagoinhas, autorizada chegada a Bonfim, reporte no ideal de destino. Na proa de Lagoinhas, identificou, reportada para a descida, quando possível, foi de bom. Inicialmente, autorizado Lagoinhas. Cliente, está gravando. Salvador, voo 1236, boa noite, com X-Ray, autorização Fortaleza, está no gate 09. Primativo 1236, quase 4. Está tentando a subida, por favor? Momo, Cogbo, após Cogbo, Frot. Momo, Cogbo, Frot, obrigado. Pouso autorizado, 16089. Cinco decolados 19, controle 19-8, bom. 19-8, obrigado, boa noite, 1645. Controle Salvador, boa noite, voo no 645. Voo 645, suba e mantém nível 360, saída da EL, sobe e deve vigilância. Nível extensão 360, saída de DEL, da EL, transição BDEV, voo no 645. Bom, 3591. Ok, graças. Prode, bom, 3591. Bono 2, 36, cópia. Copia. Fortaleza autorizado 370, via Pesulu 19. Decoda 10, curva esquerda, Momo Frote. 119.8.5545. Autorizado Fortaleza, 370, autorizado 19, decolada 10, curva esquerda, Momo, próximo, 198, controle, 5545, transponder. Correto, pronto. Um a bordo, estamos com 330, Galeão. Trinta, 221, livre até o ponto de espera, torre 1895, ajuste 1017. 27, ponto de espera, a torre, confirma, 97. Taxi ainda, igualmente. Solo, azul, 79, informação em 3. 179, azul, aguarde cópia, campeão. Cada azul, 129, sua confirmação, frente, cada um, taxi. Gael Leda, Motiva. 0, boa noite, seu 3897, totalmente pronto. Gente, 3897, autorizado, ingresso de decolagem, 160 da Islã. Ingresso e decola, 3897. Solo Salvador, Chanel 6259, informação X-Ray. Boa tarde. Boa tarde, 6259, são estéticos. 59. Desça para 2000 pés, está livre da restrição de altitude em pelo altímetro 107, autorizado e LSXI são na 0, reporte estabilizado. Para 2000, livre da restrição, com 1017, reporte estabilizado, gol 971. Poderia para a dona? Dona. Dona, 971. Controle Gol no 645. Prossiga. Após dar presente, voar direto de 10. Fica aguarde coordenação com o centro registro. Ok, obrigado. Gol 645, autorizado VAB-10. Autorizado VAB-10, gol 645, obrigado. Boa noite, 3897 da TAM, passo 1300, da EL. TAM 3897, sube e mantenha nível 340, saída da EL, vigilância. Da EL, vigilância, é uma chance que a senhora conseguir voar a morte, vai dar presente, cara. Mantenha a saída, aguarde coordenação com o centro registro. Aguardando. Coordenação, se puder voar, da EL Olinda, já agradece também. Autorizado da EL. Obrigado. Trip 5591, desça para 4000 pés. Gente, para 4000, 5591. Luna 645, chame centro Recife, 13325, alternativa 133, decimal 95. 3325, 3395. Vovô, 1645, uma boa noite, muito obrigado. No localizador Campo Vista. Bruno 971, chame torre 1895. 1895, obrigado, bom serviço. Afirmativo push, já copia? Campinas 340, Pesulu 10. Bridge é Pesulu no 6, após o plano, conforme o plano de voo. Controle 1 no 98, aciona 5552. Após decolagem da 10, a curva direita da EOL da Motiva. Gente, pouso autorizado, 60 graus, 10 nós. Livre pouso na 0, gol, 1971. Uma dessa para 2.000 pés, autorizada final ILS 5, sono 0, reporte estabilizado. Gente, para 2.000 pés, repassar estabilizado ILS 5.0, trip 5.5.9.1. Falou, é gol, 1-2. 3.000, solicita acionamento na posição para o posterior pushback. Chame para o push. Tirei 6259, cópia. Pronto, 6259. Guarulhos 360 autorizado, a Pesulu 10, bridge, a Pesulu no 6 e após conforme o plano de voo. Decoda 1-0, direita da Euleda, por Euleda Motiva. Controle 1 no 98, aciona 5541. Oxanel 63259, autorizado Guarulhos, nível 360, via Pesulu 1-0, bridge, a Pesulu no 6. Leva o hotel Zuluia e conforme o plano de voo. Escola da 1-0, da EL, Leda Motiva. Controle 119.8, transponder 5541, 6259. Correto, chamei a chama pronto. Chamará, meu Deus. Trip 5591 com referências, autoriza a Duna? Autorizado Duna, Trip 5591. Dato para Duna, Trip 5591. Tô, o 3897, vai evitar aqui os cúmulos aqui na saída, tá? Curva na direita, pro 220, passa 141. 3219? 1219. Pode confirmar a secundária, tá? Clareza 3, unidade 1. Secundária 1339. Tá. Então, bom sábado. Ligou 971 no livre até antes da Juliette. Antes da Juliette, 971. Alternando o Ribeirão, a bordo, autonomia 475, a bordo 87. Securo 70, livre até 79, livre até o ponto de espera, 1018 ajuste, a torre 1895. 1018 até o ponto de espera, chama a torre 1895, Securo 79. 371, portão 01, autorizado ingresso. Juliette. Só confirme apenas para qual, qual horário do voo. Do plano. Vinta, sim, só instante. Bate com uma, dois, três. Cinco, um, sete, nove. Alinhar e decolar, 1-5-0 graus, 8-9. E decola no 0-5-1-7-9. 5591. Continua a aproximação, aguarda que está livre. 5591. Ente, 5591. Confirmando para Aracaju. Livre decolagem, ok? E o trip está a 3 milhas na cabeceira. Legal. 4-5-1-7-9 iniciando. Novembro Alfa, escuta. Confirmando, é sobrevoo de Aracaju, é Salvador Aracaju, claro. Ah, sim, gente. Todo cópia. Local TGL 17. De acordo com o tráfego, aciona o código padrão. A torre 11895, o Índia 9 graus. Encontro 79 às 3698 Moviária. Obrigado, senhor. Uma boa noite, bom fim de semana. Controle Salvador Azul 5179, nosso cordial. Boa noite. Azul 5179, boa noite. Suba e mantenha nível 340 na saída da DAEL, vigilante. 340 no perfil da DAEL, 5179, senhorita. Obrigado. No 35591. Aos 37211. Gente. 35591 levou. e prossiga Kilo, pátio 3, a posição 5. Tente Kilo, pátio 3, posição 5, 35, 5 na gama. Salvador, acionando 2, 5, 9, para push. Acionamento na posição, perdão, encontrei no cidade. Livre acionando a posição, aguarda para push, ter aeronave para frente, aguarda. Assim como é, livre de acionamento na posição e para push, ter aeronave para frente. Taxi Gol 1236, 150 a bordo, 3 horas e 35, alterna na sala. 1236 livre até o ponto de espera via Índia, 2895, 1018 o ajuste. Via Índia, 1895 lá com 1018, 236. Papagaio Lima, Bravo Lima, até a identificação dessa via para 2000 pés, altímetro 1098. Passando via para 2000, 1098, meu Deus. Papagaio Lima, Bravo Lima. Peço de nome, Bravo. Após 737 a retaguarda, tá lindo. Ok, 395, boa noite, bom fim de semana. Salvador, Gol no 236, pronto, ponto de espera no zero. No 236, alinhar e decolar, o vento no 50 graus, 10 minutos. Alinha e decola da 10, no 236. Iniciando 23000. Meia, decola aos 44, controle 19-8, boa viagem. 19-8, boa. Muito boa noite, Salvador. É o Gol no 236, cruzando Niquenpé. Usa 236, boa noite, suba, se mantém nível 370, sai da Momo, vigilante. 370 na Momo. Autorizado até o ponto de espera da 1-0, torre 1-18-95, 1-18 ajuste. 1-18 agora no ajuste, 0-6-2-5-9 para o ponto de espera direto. Dado ingresso, reporte de aliado e pronto. Horário? Ah, tenho aqui mais uns 3, de 3 a 5 minutos. Olá, boa noite. Boa noite, eu tô na 3. 197, foi informação de pré-autorização Galeão. 3197, agora em quando? Bravo Lima, estou autorizado a sinal ILS, então no zero, reporte estabilizado. Sim, autorizado sinal, o ILS já está estabilizado, Bravo Lima. 3 decolagem, Índia November Alpha, 1950 graus, 12 nós. Decolagem para o Índia November Alpha. Na 6259, decola aos 49, controle 198, boa viagem. 198, bom trabalho, boa noite. Salvador, muito boa noite, na 6259, decolado na Dael.